Então, quer dizer, o ser humano, ele precisa mudar. Mudar no sentido de se religar a esse Deus. Porque senão vocês vão ser sempre pedintes e mendigos dentro dessa religiosidade que vocês tanto buscam. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro. Eita, meu filho. Você tá bom, meu filho? Graças a Deus, vovó Maria Conga. Faz tempo que a gente não se fala. Mas pois é. Através das palavras da terra, né? Sim. Mas tá sempre se falando através das palavras do espírito, né, meu filho? É assim mesmo, vovó? É, mas é, meu filho. Porque a alma, vocês não têm essa concepção, porque tá trancado no físico, né? É. Mas o espírito pode ficar rodopiando por aí, indo para os lugares de encontro, né, das entidades, falando com o espírito velho, com as preta velha, com o caboclo formoso. Oi, meu filho, tô vendo aí do lado de você. Hoje você tá na vibração da linha de Orimar. Ah, é? Fica a sabedoria, né, a humildade. Mas também, principalmente, a proteção, né? Graças a Deus, vó. Isso é muito bom. Quem que a senhora tá vendo do meu lado hoje, vó? Eu tô vendo lá o seu preto velho. Engraçado que ele não pita. Você sabia que seu preto velho não pita, cachimbo? Não? Não. Esse aí é o Pai Tomé? Ele usa uma outra coisa que também não vou falar, porque senão eu sempre falo assim, vocês têm que buscar dentro de vocês. Ele tem um rosário. É isso mesmo. Olha lá. Ele não pita. Ele não pita. Ele é muito religioso, né? É, mas isso é bom, né? É bom pra uma parte e não é bom pra outra. Tá certo. Eu sempre falo assim. Vamos fazer que você entenda. O que é a religião, né? Quando vocês falam de religiosidade. Então, eu pergunto para você, menino, o que é a religião? Ah, a religião é o momento que o homem se oferece para religar a Deus. Então, é uma ligação com Deus, né? Isso. Era para ser, né, vó? E você sabe, meu filho, que eu percebo assim, nas minhas andanças, tanto pela terra, tanto agora, alicerçada pela luz, eu percebo que essa ligação que vocês falam ainda está muito distante. Ai. Porque eu não consigo ainda entender essa busca de Deus que vocês têm através da miséria da vida. Isso que eu não consigo entender. O homem, ele busca a Deus não com esse formato de buscar uma exatidão, né? Que nem eu tava falando antes da gente fazer esse conversador, eu tava falando com a menina, assim, pra ela... Porque a menina, ela tem essa porta do questionamento e assim faz com que ela aprenda. Então, eu tava mostrando pra ela até onde ela acha que existe o início da humanidade. Então ela conseguiu chegar num ponto, né? Onde tinha lá o homem pré-histórico, aqueles bichos tudo grande. Até esse ponto ela conseguiu chegar. Nossa. Aí, porque tá ali. Tá. Já tá dentro da ciência, né? É. Tá dentro da razão. Se pode comprovar. Aí ela perguntou pra mim, mas vó, e antes disso? Aí eu falei pra ela, o ponto que não tem explicação, mas existe, é onde Deus começa a trazer a ação para o homem. Então, tudo aquilo que é inexplicável, que vocês têm o efeito disso, só que vocês não têm a causa. é aonde Deus manifesta a sua ação. Então, partindo, meu filho, desse propósito que eu quero que você entenda, quando eu vivia na terra, dentro da escravidão, por mais que eu falasse da divindade, por mais que eu exercesse meu poder ancestral, ficava difícil, né? Religar o escravo a Deus. E muitas vezes eu via nas casas grandes, né? As famílias dos homens brancos, tudo ali reunido, até uns homens brancos muito severos, mas isso aí é outra coisa, né? É. Eu via uma corrente, né, com a minha visão espiritual, uma corrente de cor rosa, vibrando na família. Isso queria dizer que a unidade estava em perfeito equilíbrio, não em perfeito estado, em perfeito equilíbrio. Então, de alguma forma, ele estava emanando, né, para o astral, para os planos, né? Essa unidade familiar. Então, estava mais próximo disso. E, para o lado dos escravos, estava aquele círculo cinza, na maioria das vezes negro. Alguns escravos trabalhavam pela cura, conseguia até trazer um círculo amarelo, verde, mas era algo que se dissolvia muito rápido. E aí, bem depois que eu estava bem velha, começou a vir uns homens vestidos com a palavra de Cristo para doutrinar os escravos. Olha. Eles vinham para doutrinar a gente dentro da religião de Cristo. Você está entendendo? Sim. Então, era permitido pelos homens brancos, né, pelos senhores das fazendas, que os negros entrassem nesse novo firmamento de Cristo. Que é, porque nós não acreditávamos em Cristo, meu filho. Ele, sim. De nós não acreditávamos. Só que eu percebi que quando vinha esses homens, paramentados, né? Com a vestimenta da Igreja de Cristo, falar dessa nossa, de uma nova linguagem, ao redor deles também não tinha esse círculo luminoso. Parece que eles estavam pregando algo que eles não estavam vivenciando. Nice. E alguns também, meu filho, não tinha em relação a nós uma afeição. Muitos eram pagos para estar ali falando, tá entendendo? Nossa, sim. Tô. Então, o que eu percebo, aí passa o tempo, né, desencarnei, estou determinado a trabalhar pela luz, e quando hoje eu desço na terra dos seis, para levar o alento, e o que é necessário determinar na vida dos seis, eu percebo ainda esses mesmos círculos. E, em pouquíssimos lares, eu vejo esse círculo rosa. Então, quando você fala que a religião religa vocês a Deus, eu percebo um distanciamento muito grande. Porque ainda as religiões estão presas no poder. Está entendendo? No Sim. poder. Aí, aí eu vejo a mesma situação dos homens paramentados, né? Com a vestimenta da Igreja de Cristo, mas porque não porque está ali pelo coração, mas está ali pelo poder. E aí fica difícil. Aí essa história do passado continua. Por quê? Esses homens paramentados estão se alimentando não da energia divina, mas com as mazelas do ser humano. Então, as religiões, hoje, elas se alimentam disso. Das mazelas, da pobreza, né? E, então, Vó Maria Conga, aonde existe a necessidade criada, existe quem venha sanar essa necessidade. Então, é no povo mesmo que resolve o problema dos parasitas, né? E por isso, eu estava explicando para a menina, mas não sei se ela entendeu, vou estar falando para você, porque depois ela escuta. Isso. É por isso que as religiões, elas vão se moldando às mazelas do ser humano. Você está entendendo? Vão se Sim. moldando. Então, vamos dizer que hoje o homem precisa de uma... Hoje não tem mais a necessidade tanto da cura. Antigamente a Umbanda trabalhava mais pela cura, né? Todo lá o povo doente, doente de energia negativa, doente também do físico, doente dos processos. Aí vinha ali todas as entidades trabalhar com a limpeza, né? Os medicamentos de erva para ajudar. Hoje não é mais assim. Hoje precisa ter o quê? Uma nova forma de se falar pela Umbanda. Então tudo está mudando. Agora, a mudança é de cima para baixo ou de baixo para cima? Essa é a minha pergunta. Entendi. A mudança tem que ser de baixo para cima. É de Porque de baixo. cima para baixo já é o que é. Já existe, né? Já existe. Então, conforme a humanidade vai interagindo mais com o sistema, vai necessitando de algo mais evolutivo, né? Vai se trazendo novos médios com características para estar absorvendo esse novo que já existe. Mas tudo é caracterizado pela mudança da humanidade. Mas as religiões ainda se alimentam das mazelas. Você não vê ninguém, nenhuma religião festejando a vida. Nossa. Né? Seria tão bom, né, meu filho, vocês se reunirem para festejar a vida, né? Para buscar o novo. Não, aí vocês fazem o quê? Precisa buscar lá o passado. É, não vou. É, isso é muito triste. Ô vó, a senhora, vamos mudar um pouco de assunto. Uma coisa mais feliz. A senhora sabe que eu conversei com o pai João da Cachoeira ontem, né? A senhora conhece a linha dele? Não, meu filho. Não Eu conhece? sou antes dele. Olha. Porque assim, da onde eu vim, meu filho, você já conhece minha história, da onde eu vim, logo quando entrei, estava saindo a raça indígena e entrando os negros para trabalhar. Foi nessa divisão. Então eu sou bem lá para trás, meu filho. Eu sempre falo que eu sou uma negra bem antiga. Às vezes a vovó Cambinda vem aqui, eu falo, eu sou bem mais antiga que você. Eu sempre falo isso. Vó Cambinda? Eu sou bem mais antiga, meu filho. Que a linha dela, a senhora fala? A sua linha. E você sabe que nessas minhas perguntação para Pai José, lá em Aruanda, E aí? Pai José chegou para mim dizendo que agora eu tinha que aprender uma forma de estar trazendo para os médios da terra uma forma nova de manipular a água. Mas isso é uma coisa para outra história, só para a gente chegar no onde eu quero. Aí o Pai José falou assim, olha, você tanto perguntou, tanto queria saber, sabe o que aconteceu com os índios? Por isso os caboclos são muito formosos dentro da Umbanda. É porque os índios não aceitaram a escravidão. É porque quando eu cheguei na terra, eles já estavam saindo. Então, os índios, era muito difícil trabalhar. Era parecia aqueles cavalos selvagens, entendeu? Então, teve muita dificuldade do homem domar o índio. O homem branco conseguiu domar o negro, mas o homem branco não conseguiu domar o índio. Então, muitos fugiam. Muitos morriam ali mesmo. Então, por isso que é mais pura, né? Essa parte daquela conversa que nós estávamos tendo, aquele, né, diálogo. É. Por isso que os índios não conseguiram se firmar dentro da escravidão. Nossa. E a gente descobriu esses dias que tem uma sociedade indígena no Brasil que nunca entrou em contato com o homem branco. Então, mas então, você está entendendo? Nossa. É pura, né? Quando realmente um caboclo da mata, ele é muito puro. Ele vem com conhecimento, né? Porque não teve essa integração, né, com os homens brancos. Porque o preto velho, quando ele desencarna e vai lá para os planos de recuperação e tratamento, até ser o que é, ele traz esses vestígios. Então demora um tempo até ele ser esse espírito de luz. Nossa. Entendendo? Porque teve, né, esses resíduos. Entendi. E aí então, tivemos esse diálogo com o Pai João da Cachoeira e ele falou que a senhora ia tratar, ia tocar num assunto, e eu não trouxe esse assunto para a tona, mas no começo a senhora já falou dele, que a gente se encontra no mundo astral. Uhum. Olha que interessante, como é que ele sabia que a senhora ia falar disso? Você tá virando que nem a menina. Né? A limitação. Que legal! Somos todos espíritos alinhados e unidos com a força lá do Pai Maior. Graças Interagimos a Deus. O tempo inteiro. Da mesma forma que vocês também. Uhum. Interagem com nós. É claro, dependendo da vibração, né, meu filho? Porque se você não tiver consciência, não dá para você fazer o que você tem que fazer e interagir com as vossas entidades. Quando você dorme. Entendi. Agora. Depende tudo da vibração do povo. Parece que vocês, com esse trabalho que eu desenvolvo, tem um ponto de encontro específico no astral onde eu vou. Sim. É assim? Uhum. E a senhora já foi lá. Até porque é necessário, meu filho, trazer através de cada um que escuta o tratamento através dessa forma que você está usando esse trabalho. Então a pessoa está escutando, nesse momento a pessoa escuta ao redor dela, se firma um círculo de proteção para vir os questionamentos certos, para ela poder ascensionar na vibração em qual ela está. Se firma também amparadores para estar ajudando, neutralizando, porque é necessário neutralizar, ampliando os chakras. E aí só de escutar, alguma coisa já muda. Nossa. Tá entendendo? Alguma coisa já muda. Uhum. Então, quer dizer, é tudo, não é assim um trabalho ali que você está fazendo, que você está fazendo, tá entendendo? Sim, senhora. Tem toda uma organização. Nossa. É como se fosse um trabalho dentro de uma casa espiritual. Trabalho na casa espiritual, não tem que assentar os guardiões, depois o guardião tem que assentar os amparadores para vir as entidades da luz. Sim. Cada povo que senta ali está sendo assistido. É a mesma coisa. Nossa. É a mesma. Por essa razão, meu filho, eu vou falar de novo. Todas as entidades dessa casa falam. Conhecimento hermeticamente fechados não traz evolução do homem na Terra. Nossa. Então, conta, vó. A gente não vai ficar protegendo um livro, né, meu filho? Não dá, né? Tá certo. Porque aí você vai estar trabalhando pela unidade, né? É. Mas conta, vó, esse lugar, como é que é a última vez que eu encontrei com a senhora lá? É que eu tô acendendo meu pito. Vai lá. Fica à vontade. É assim. Você é levado. Você é levado para um lugar que nós podemos também estar acionando, que você precisa entender. É um lugar que você não, porque você não pode entrar numa dimensão maior, mais elevada, porque você está preso na carne. Então é como se fosse um meio termo, onde nós podemos ir e onde você pode ir. Isso acontece não só com você. A maior parte dos médicos que precisa ter interação com conhecimento. Então é quando você dorme. Tá. Na passagem da descida, quando você volta para o corpo, tem também toda a força de proteção para você voltar e estar trazendo o que é necessário trazer. Tá entendendo? Sim. É como se fosse, vamos imaginar assim, né? Vamos. Sentado, fazendo uma reunião. Olha. E ali, olha, você tem que fazer isso, você vai fazer isso. Só que você imagina, né? É uma viagem. Uma viagem. É uma viagem. Quando você vai viajar, fala um lugar bem longe que você já foi viajar. É... Londres. Então, quando você chegou lá, você não tá cansado? Nossa. Então é a mesma coisa. Quando você acorda, tem aquele cansaço. E por mais proteção que você tenha, por mais amparo que você tenha, você tá no físico, na carne. Então, às vezes você acorda cansado. Às vezes eu falo muito para menina, você tá cansado porque você foi aprender. Não é tudo que é energia negativa. Entendi. Então, aí vem, às vezes, com esse cansaço e vem lapsos, né? É. Lapsos. É, não sei como vocês falam. É lapso que fala? É, assim mesmo. Né? Lembrança. Uhum. Quando você começa a ser direcionado através desse trabalho, isso não estou falando só do ser, estou aproveitando isso para falar para todo médico. Tá certo. Ele sabe como ele tem que estar determinando o dia dele para fazer o trabalho. Tá entendendo? Entendi. É uma coisa às que fica no subconsciente. É, às vezes a menina fala, não, mas eu não sabia fazer isso. Isso é coisa das minhas entidades. Então é assim mesmo que funciona. Só que fica cansado. Esse negócio do povo falar assim. Isso, meu filho, eu acho uma coisa... Deixa eu arrastar o banco aqui. Isso eu acho uma coisa meio aqui ilusória. É. Porque às vezes o povo fala assim, ah, eu me alimentei da luz. Eu me alimentei da luz. Mas eu acho que não é o alimento, né? Porque se fosse alimentado pela luz, a luz não acaba, né? É, tá certo. Mas... A luz não dá para... Não dá. Então, eu acho assim, a pessoa ela entra dentro de uma ilusão, né? E aí pensa que está sendo alimentado pela luz. Ah, eu sonhei que eu fui lá na Ruanda, me banhei nas águas sagradas da linha de Orimar. Aí acordei e fiquei renovada. Olha, não dá para ficar renovado na totalidade, não. Não dá, né? Isso é ilusório. Uma, porque se você se banhar nas águas e ficar na totalidade da linha de animal, você pode ver que você já desencarnou. Então existe um limite. Você está entendendo? Sim, sim, senhora. Existe um limite. Você pode ir até aqui, nós pode ir até ali. Pronto. Tá certo. Ninguém fica no, na totalidade. Uhum. Porque enquanto vocês estão presos na carne, vocês são subjugados também pela carne. Entendi. Nem eu disse dos homens que ia lá falar de Cristo. No tempo que a gente vivia na senzala. Eu vi aquele círculo lá ao redor dele, cinza. Ele estava falando da palavra de Cristo. Mas vai saber o que, que ele estava pensando. Às vezes eu via na cara deles que eles tinham nojo de entrar na senzala. Mas estava falando a palavra de Cristo. Não é. E saía de lá olhando para os homens brancos, né, para os donos da senzala. Nós fizemos nosso trabalho. Nós estamos doutrinando. Nossa. Os escravos, a raça submissa, inferior, né? Então, às vezes, o que se fala, não se é, né, meu filho? Não se é. Então, não dá para ser na totalidade. Na maioria das vezes, eu vejo muito médico, estou falando para médico que trabalha, na gira, aí termina o trabalho, as entidades sobem ou as entidades descem, porque a gente não sabe se ele, de repente, ele incorporou uma esquerda para ajudar o povo. Aí, estou renovado, mas é uma renovação que dura pouco. Limitada. Limitada. Né? A menina, ela sente muito isso, né? Às vezes ela tem uma entidade, ela recebe aquilo, ela fica com aquela energia, depois volta para o ponto da realidade. O que é a realidade? A vida, a carne. É. Tá entendendo? Sim. Então existe um limite. Então você vai lá fazer reunião, você aprende o que você precisa fazer, ou você acorda pesado. É natural, meu filho, você vem numa viagem. Você vem numa viagem. Uhum. E aí, o que é o verdadeiro alimento? Quando você começa a fazer o que você faz, o que você mais gosta de fazer. Uhum. Aí você fica renovado, porque aí vem todas as entidades próximas de você ficar renovado. Aí vem esse círculo rosa que eu falei, às vezes verde, amarelo, que também é muito bom. Entendi. Então, quando a gente tem essa sensação de estar seguindo o coração na felicidade, é porque a gente está no caminho certo, programado durante o sono. Uhum. E esse lugar, Vó Maria Conga, a gente entende que as construções do astral, para nós encarnados, são como feitas pelas pessoas para que a gente possa entender. É o plano mental, né? É. Vocês criaram isso. Uhum. Vocês acreditaram nisso. Então. Plano mental. Você sabe, meu filho, vou contar uma história para você. Eu não sei nem que tempo que foi, porque eu não sei o tempo agora, mas eu fui pedida lá na Aruanda, foi pedido meu auxílio através do Caboclo Pena Branca, que eu tenho muita afeição por ele, você já sabe disso? Sim. Que estava se construindo. Então imagine uma construção. Vamos colocar um número aí, 70, 90 compartimentos de baixo para cima. Eita! Muito grande, né? É um prédio isso aí. É, muito grande. Uhum. Estava se construindo através de um grupo fechado, esse compartimento que fica um em cima do outro, que seria um hospital, para tirar um tal de ferro. Diz que é uma chapinha que coloca no povo. Então, vamos entender a história para você entender como o negócio aqui para nós não é fácil, não. Vocês pensam, materializa aqui, depois nós temos que fazer as limpezas que tem que fazer. Nossa. Então o caboclo chegou para mim e falou: Maria, como nós precisamos do vosso auxílio, vamos ter que descer em determinado plano mental que está sendo construído, porque a maior parte dos espíritos que precisam ir para uma elevação depois do desencarne estão indo para esse hospital. Mas vai fazer o que nesse hospital, meu caboclo? Estão sendo retirado algo deles. Porque esses homens desencarnados, essas mulheres desencarnadas, acreditam que houve essa... Diz que é uma chapinha, tipo uma chapinha energética. Deixa eu falar com a menina, porque a menina fala o nome e eu falo o nome para você. Porque... eu achei aquilo tão... Olha, peraí, meu filho, a menina... Chip, meu filho, Chip. Você tá entendendo? E aí o que estava acontecendo? Uma parte do povo que tinha que... desencarnou, né? Então tem tudo aí que o desencarnado tem que passar para ir para os planos necessários, né? Eles estavam sendo resgatados por esse grupo para ir para esse tal de hospital. Então você tem... Imagina aí na sua cabeça... O povo desencarna, ai, qual é o seu nome? Meu nome é João. Olha, João, você vai ter que ir até aquele hospital, porque esse que era a trama. Tá vendo aquele hospital? Você vai ter que ir até lá, porque foi implantado um chip, não sei, por isso que você passou por isso na Terra. E ele já tem esse conhecimento, o tal João já teve um conhecimento de estar misturando muito conhecimento na Terra. E aí ele acredita, e aí tinha fileiras e mais fileiras de espíritos desencarnados. Eu falo espírito sem entender, tá? Tá. Espíritos, porque não é de homens desencarnados para esse local. E aí existia uma cúpula que estava regendo isso, meu filho. Não é me dado a ordem para falar dessa cúpula. Mas todos os seres que estavam ali deitados naquele lugar, estavam com um conhecimento muito misturado, você está entendendo? Misturou na terra isso com aquilo, era uma bagunça só. Interagiu com muito conhecimento. Não tinha um segmento correto. Essa cúpula que estava tirando algo desse povo, tá, a gente não sabe que plano que era. Então, o que, que foi feito? Foi permitido, não podia também ter muita proteção de guardião, porque senão ia desestruturar ali, a gente não ia saber da verdade. Então, nós estamos nos infiltrando nesse lugar para saber o que acontece. Só que quando eu estou falando isso aqui com você, já lá no astral, já sabemos a verdade, porque não existe tempo nem espaço. Por isso que eu estou podendo contar essa história para você. Você está entendendo? Sim. Então, estamos nos infiltrando, seres de luz, para saber o que, que acontece ali naquele lugar. Tudo porque o homem na Terra acreditou, plasmou isso e construiu isso. Só que você acha que isso é uma... Vou colocar isso na cabeça de vocês. Isso é uma verdade... Porque a maioria dos seres que estão saindo lá operados, estão saindo operados não pela porta da frente, estão saindo pela porta de trás. E nós ainda não temos acesso aonde está essa cúpula. Sabemos já o que acontece. Eu estou contando essa história, meu filho, para vocês começarem a ter uma determinação do caminho que é a sua diretriz na Terra. Não adianta você ficar bagunçando, trazendo muita coisa de conhecimento para você, porque senão você fica vítima do que você pensa que existe no astral e não existe. Nossa. Então, as coisas, meu filho, no plano mental, não está muito fácil, não. Porque pela ordem da lei, se está sendo determinada essa construção... É porque é necessário o homem da terra também ter discernimento do caminho verdadeiro que ele precisa construir pela fé. E a gente sabe, meu filho, que não é da banda de lá dos espíritos trevosos, não. Isso que é o mais difícil de você entender. Não é? Ah, é a própria pessoa que faz a confusão na cabeça. Vai existir uma religião na Terra, meu filho? Escuta bem o que eu estou falando. Que vai chamar a religião da ciência. Já existe. Mas você vai ver. Vai piorar? Você vai ver. Por essa razão... que as forças sagradas da natureza vão começar agora a se rebelar. Para colocar um ponto de apoio para os homens da Terra ver, isso é de Deus, isso é divino. E o homem não pode tocar. A partir daí, os orixás vão começar a manifestar o poder em cada médium. Porque você tem essa linhagem, você tem esse caboclo, você tem esse preto velho, você tem esse Exu, você tem essa pombagira, a partir daí você tem que evoluir. Porque não dá para você ficar fazendo esse angu, como a gente dizia na senzala. Chega de comer muita coisa misturada. A gente era obrigado a comer o resto. Vocês estão comendo muito resto. Da religião. E o principal vocês estão deixando de fazer. Porque nessa construção, eu não vi famílias. Então isso quer dizer que ainda as cúpulas, esses planos que estão se fazendo para desvirtuar de alguma forma o plano mental do ser humano, ainda não consegue penetrar no campo familiar. Então eu vejo, não vejo pessoas, assim, muito povo do mesmo sangue. Isso eu prestei atenção. E também não vi gente pequena, não. Mas tem gente muito jovem acreditando que tem algo implantado. Ah. Perder tempo. Bom, deixa eu ficar quieto. Deixa eu ver, vó, se eu entendi. O caboclo Pena Branca criou uma estrutura de vários andares. Não, é caboclo, meu filho. Caboclo me pediu a ajuda, Pena Branca, para... Estamos tentando desmantelar esse lugar. Ah, entendi. Que não é pela lei. Entendi. Porque o povo entra pela porta da frente e sai pela porta de trás. Entendi. Já tá errado. Já tá errado. Fica muito tempo ali na inércia, muito tempo ali na inércia sem ser alimentado. Porque quando vocês desencarnam, vocês são alimentados pela divindade, pelo que vocês acreditam. É. E aí vocês vão se regenerando. É ali não. O povo sai de uma forma meio esquisita dali, pra você entender. Porque acredita que tá tirando uma plaquinha do corpo, que foi implantado na terra. Uhum. Isso já tá errado. Porque você não pode acreditar que existe uma situação na terra que se perdure dentro da evolução, a menos que você vá lá para baixo. Então, esse povo que está se chegando desse lugar aí, fala para os espíritos encarnados, olha, você está com uma situação da terra, a gente precisa tirar de você, isso já também não existe. Quem tira é você. Uhum. Está entendendo? Não. Então, nós nos infiltramos nesse lugar. Uhum. Aí você vai perguntar, como vocês se infiltraram? Ué, ali vem, quando tem gente que desencarna achando que é preto velho. Nossa. Tem gente que desencarna achando que é um padre. Que trabalhou muito tempo, vai com a vestimenta do que usou. Ah, tá certo. Você tá entendendo? Uhum. Então, eu me plasmo na vibração do desencarnado e estou penetrando ali. Uhum. E também sou protegida para receber o tratamento para poder estar entendendo. Só que se eu já estou revelando isso, é porque já está sendo derrubado pela lei e pela luz maior do lugar. Entendi. E outros sendo criados. E outros sendo criados. E é bem assim mesmo como você está falando. E o povo vai criando. Então, vamos dizer, tem um menininho escutando que ele desencarnou e amanhã mesmo vai chegar um dessa turma aí para conversar com ele. Qual que é a atitude correta dele? Primeiro é pensar que ninguém faz milagre para você. Uhum. Né? É uma questão de progressão pelo esforço pessoal. O progresso vem pelo esforço pessoal. O problema, quando esse menino desencarna, ele já está embutido com várias sujeiras espirituais. Você está entendendo? Sim. Ele é aquele que acende vela na encruza, mas ao mesmo tempo está rezando um mantra dentro de casa. Ah. Depois ele pega uma outra coisa. É uma mistura. Ou ele é ou ele é. Ou ele é da encruza, ou ele reza mantra. Você tá entendendo? Uhum. Teve uma mulher que eu vi ali, desencarnada. Uhum. Ela tinha um dom muito forte com aquelas agulhinhas que põe no corpo. Ah, sim, já sei. Mas, ao mesmo tempo, olha o que, que ela fazia. Isso na pouca penetração que eu tive dentro do pensamento dela. Uhum. Ao mesmo tempo, ela adorava fazer o quê? Oferenda para a pombagira. Mas que raio de que eu não estou entendendo. Ou é ou não é. Nossa. E aí, num dado momento, deve alguém em algum lugar que ela foi na Terra, falaram que a vida dela não andava, ela estava sem energia, porque tinha implantado essa chapinha nela. E ela desencarnou por um processo. Porque ali, num dado momento ali da vida dela da Terra, foi determinado pelo karma dela, naquela época, naquele tempo, se desligar da vida. E aí ela encontra um cabra que fala assim, olha, sua vida não andou por isso, e você precisa tirar essa chapinha, vamos até ali naquele lugar. Aí eles plasmam, né, aquela entrada maravilhosa, né, uma coisa bem ilusória, e sendo que ela deveria olhar um pouquinho mais pro lado. Ou às vezes está ali um ente querido dela, querendo mostrar, um ente querido evoluído, querendo mostrar o lugar que ela tem que ir. Mas tudo isso, meu filho, é proposital. É proposital. Sim, serve o propósito ao qual foi criado. Justamente. Vicissitudes. Porque ao mesmo tempo que nós estamos desmantelando isso, ao mesmo tempo, aqui na Terra, também está sofrendo essa limpeza, que é necessário. É necessário. Porque não dá mais para você servir a dois senhores. É. Ou você serve o Senhor da Luz ou você serve o Senhor das Trevas. Não dá mais para ficar assim, né? É. Então, vamos fazer um curso rápido do recém-desencarnado. Eu desencarnei e eu encontro com alguém. O que que é uma pessoa que eu posso confiar e o que que é uma pessoa que eu não posso confiar? Qual o conteúdo que ela vai me trazer? Não é questão de confiança, meu filho. Uhum. Se você traz dentro do seu coração essa humildade de saber que você precisa se autolapidar, trazer a sua reforma interior. Se você sabe que você é a causa e a solução dos seus problemas, não adianta, pode plasmar Jesus Cristo dizendo, falar assim, olha meu filho, eu vou te ajudar, você sabe que eu sei que é o grande culpado, porque quando você desencarna, vocês têm essa habilidade de saber o que vocês deixaram de fazer, o que vocês precisavam fazer, e a oportunidade agora de aprender para continuar a vida plena do além. Então não tem que ter que confiança. Você já sabe, esse povinho que está indo para esse lugar, quando eu chamo de povinho, não fizeram que não eram espíritos que tinha essa capacidade da reforma interior. Estava ocupando todo o externo, não estava se colocando como a válvula que ia acender a sua vida na Terra. Você está entendendo? Sim. Então não é, você não tem que confiar. Se você faz a lição certa aqui, ninguém vai aparecer no seu caminho para neutralizar, para interromper o que você tem que ir para os planos certos. Agora, se você não fez, deixou de fazer, só que, meu filho, já vou falando outra coisa, entendeu? Uma coisa nova. Já foi dito aqui, por algumas entidades dessa casa e por outras também, que houve um acordo entre luz e trevas e nada está havendo o quê? Ataque. Né? Cada um está no seu lugar. A luz está aqui e as trevas estão ali. Só que tem aquele povo mais inteligente, que nessa trégua que foi dada, está querendo o quê? Poder. E aí começam essas invenções. Ah, e tudo isso daí é no umbral, né? Essas construções. Tudo é no plano mental, meu filho. Entendi. Vou contar uma coisa para você. Vamos ver. Quando logo, bem lá... Quer dizer, eu estava vivendo lá na escravidão, mas já se sabia de um quilombo que estava trazendo os negros refugiados. E aí os negros fugiam tudo lá para o lugar. Eu já estava velha mesmo, falei, eu não vou fugir, vou ficar por aqui mesmo. Você já falou. Eu não vou fugir mesmo. Aí, desencarnei. Mesmo dentro, meu filho, do quilombo, depois eu quero que você pesquise, e a menina também... Mesmo dentro do quilombo, veio um outro negro forte que destruiu o quilombo, passei o poder ali. Não vou falar nomes para você não bagunçar. Então teve um nome muito forte, que é zumbi. Mas teve um outro que fez a guerra entre os negros para conseguir ser o chefe do quilombo. Nossa. Isso eu vi no astral. Então, o poder, meu filho... O poder acaba com qualquer religiosidade e acaba com qualquer reforma que os planos da luz querem determinar para a Terra. Porque nesse acordo que foi feito já um tempo atrás entre luz e trevas, olha, vamos deixar o homem evoluir e trazer a escolha que ele necessita. Então, um ficou para cá, outro ficou para lá. Agora, tem um povinho, meu filho, que que pelo poder está vendo que não tem influência nem de um nem de outro, mas tem a lei. Começa a construir esse negócio aí. Pelo poder. E a gente percebe que não é um povo da religiosidade, é um povo da ciência. Que quanto mais poder você tem no plano mental, ou nos outros planos, mais subjugados você tem e mais força você tem. Nossa. Então, por que eu te contei a história do quilombo? Por quê? Se era uma coisa boa, que a gente sabe que foi bom, aí vem um outro lá, um outro negro se achando mais poderoso. Aí mata os próprios irmãos por causa de poder. Nada a ver isso aí. Você tá entendendo? Sim. Então está havendo uma ciência espiritual que vai começar a embutir no homem da terra. Então, parece que... não dá para testar. Eu falei pra menina... Para de procurar Deus, minha filha. Eita. Você tá num ponto, eu falei pra ela. É. Daqui pra cá você entende. E lá pra lá você não entende, é Deus. A ciência vai começar a procurar Deus, os milagres. Vai querer saber como que acontece. Agora, você não acha meio contraditório isso? É. Como vai medir uma... Como um aparelho... que o homem inventou, vai medir uma energia de um preto velho ou de um caboclo. É a mesma coisa que pegar um aparelhinho para chegar perto do sol. Ah, entendi. Tá. Não dá, né, meu filho? O ser humano, será que tem uma capacidade de arrumar um aparelho para medir uma energia? Entendi. Então, quer dizer... Mais e mais, vocês estão se afastando desse Deus. Porque a verdadeira evolução na busca desse Deus está implantado dentro da família. Eu já falei isso e vou falar de novo. Tem que ter essa unidade familiar. Porque aí, meu filho, quando um desencarna da família, vai estar ali o outro esperando por ele que já está mais evoluído. Ou vai estar uma entidade, quem quer que seja. Mas ele trouxe isso da terra. Ele trouxe essa força familiar. Ele trouxe essa força na vibração do sangue. O que é coisa mais divina que isso? Então, avó Maria Conga... A senhora estava explicando sobre construções mentais e que a gente, às vezes, por ficar com um pouquinho dessa religião, um pouquinho da outra, não entende o fundamento de nenhuma. É claro que não, né? Olha lá. E aí... Esse povo, estou falando de um povo específico. Tem um povo específico que fala muito da força das hierarquias angelicais, né? Mas aí vai lá no firmamento da Umbanda falar com o preto velho. Aí vai lá fazer as coisas lá com as palavras lá para meditar. Aí vai lá participar daquelas curas de cor. Não dá para entender, meu filho. Sim, daí faz a acupuntura. Cagulhinho. Qual é a sua verdade? Qual é a sua concepção da sua divindade? Que cada um concebe Deus de uma forma. É. Então, qual é a sua concepção da sua divindade? Vou te falar aqui também uma coisa particular. Quando essa menina começou a trabalhar, tudo que ela não queria era trabalhar pela Umbanda. Olha. Porque ela achava nós tudo atrasado. Sim. Então, aí ela começou a buscar todos esses caminhos que eu te falei. Mas num dado momento, quando o firmamento da linha de Onimar se assentou nela, ela percebeu algo que ela nunca tinha encontrado na Terra. um conhecimento que ela nunca tinha trazido e nem não concebia, nem interagia. Então era um novo. Nossa. Então o médium na Terra, o que ele precisa? Sair das concepções arcaicas do seu preto velho e do seu caboclo. O seu preto velho, ele não só ficar pitando, nem ficar trabalhando com erva, não. Ele veio realmente para implantar a limpeza que você necessita para trazer unidade dentro da sua família. Isso que preto velho faz. Curando todas as mazelas existentes. O médium, ele precisa saber que o seu caboclo, antes dele ficar firmado só nas matas, como você acha, ficar lá tirando arco e flecha, que isso daí também é uma concepção errada de caboclo de Oxóssi. Eita. Antes de tudo isso, o seu caboclo, ele veio para trazer realmente o poder que você tem. Sabe? Eu sempre falo assim, aquele que tem o firmamento do seu caboclo, ele não arreia não para qualquer processo na Terra. E parar de achar também que aquele que recebe pombagira é aquela, a moça tem que ser formosa, ficar dando risada para tudo quanto é canto, ser bela e bonita. Antes da pombagira tem ela, a mulher tem que se amar, gostar de si e também saber amar as diferenças que estão ao redor dela. E como firmamento do guardião de Exu, o médium tem que saber que Exu só não fica lá falando essas palavras grosseiras e dando risada. Exu, ele é aquele que penetra na lei. Ele sabe conceber quem pode e quem não pode. E ele não vai cobrar de quem não pode. Ele não vai cobrar de quem é bom. Não é tudo que Exu vai fazer, não. Ah, eu quero amarrar o nome daquele ali na boca do sapo. Existe uma lei. O médico tem que ter mais determinação evolutiva para saber o que é certo e o que é errado, para poder conceber essas entidades maravilhosas que é dentro da Umbanda. Olha, meu filho. E o marinheiro, vó? Qual que é a força do marinheiro, vó? O marinheiro, meu filho, olha só que beleza que ele traz. O marinheiro, ele percorreu tantos e tantos e tantos e tantos caminhos das águas salgadas. Ele é o único que traz esse equilíbrio nessas ondulações que vocês vivem nos emocionais, através também de um pouco magístico. Esse lado magístico o marinheiro também traz. Então, quer dizer, o ser humano, ele precisa mudar. Mudar no sentido de se religar a esse Deus. Porque senão vocês vão ser sempre pedintes e mendigos dentro dessa religiosidade que vocês tanto buscam. E aí, o que era para ser algo perfeito, começa a trazer as imperfeições que nem essa construção aí. Ah, cria o que a gente chama de quimera, vó. Que é um bicho, que é metade um bicho e metade outro bicho. Como? O que, que é isso aí? Quimera é uma mistura de dois bichos. Põe aí um cachorro e um tigre. O que, que dá? Fica essa bagunça. Você falou tudo. O povo desencarna com quimera. Fala pro pai José, já aprendeu. Com quimera. Olha, gostei dessa. Mas que raio que é esse povo? É bem assim, né? O povo desencarna. Mas que raio que é esse pito toca? É católico, é umbandista, é candomblêsista? O que, que é? É kardecista, né? Porque você gosta de falar kardecista. É. Que caminho que ele toca? É quimera. Mas é verdade? Eita, vó. Mas, hein, vó, antes que a gente esqueça, assim... Quando, a primeira coisa, quando a senhora começou a contar essas histórias, eu estava pedindo para a senhora descrever esse lugar onde a gente se encontra. Como é que ele é, vó? Não é nós que concebe, eu sei que concebe. É, como é que eu concebo ele? Você entendeu? Porque não dá para a gente... Que nem eu falei, a gente traz um acordo entre as duas limitações, né? De plano. Sim. Então a gente vai para o lugar que você concebe. É. E como você concebe? Você concebe uma mesa e todo mundo sentado ao redor. É. Tá certo. Entendeu? Entendi. Como se fosse uma reunião. Se a gente fizesse com a menina, não dá certo. Por quê? Porque ela concebe prateleiras e prateleiras e prateleiras de livro. Aí ela fica olhando pra cima. E aí que a gente traz os conhecimentos pra ela. Não que ela goste de ler, porque ela não gosta de ler, mas é assim que ela concebe. Então assim, a gente plasma isso e a gente consegue estar conversando com ela. Tem outro que plasma e tá dentro de uma mata, que não é o seu caso. Tem outros que plasmam, tá ali numa sala, todo mundo sentadinho no chão. Cada um consegue de uma forma. Entendi. Entendeu? Entendi. Daí a senhora faz assim, todo mundo vem, que tem que fazer a reunião faz, e daí bola pra frente, né? E da última vez que eu encontrei com a senhora pessoalmente, a gente falou do quê? A senhora lembra? Eu, claro. Ah. Eu falei assim pra você. Ah. Isso já faz enfim. Você tem que abrir um pouco do olho para entender que apesar de ter um acordo com as trevas, o homem planta as trevas. Apesar de ter um acordo entre luz e trevas, o homem planta as trevas. E aí, o que, que eu respondi, vó? Nada, você não faz, você fica quieto. Tá certo. Você só fica escutando nós falar. Tá certo. Por quê? Eu sempre falo pra menina, né? Essa frase eu também trago pra menina, porque a menina não acredita que o ser humano pode fazer alguma coisa de mal. Você sabe que às vezes vem gente passar aqui com ela, e ela fala, não se preocupe na sua vida, não tem magia não. Aí ela manda falar com as entidades falam, tem magia. Eita. Então ela não acredita. Ela não acredita que uma mente pode ter poder sobre uma mente que está buscando a evolução. Ela não acredita que uma mente negativa pode ter poder por uma mente que está buscando a evolução. Uhum. Ela não acredita nisso. Uhum. Aí eu sempre digo assim para ela. Uhum. Jesus Cristo, quando foi fazer o que tinha que fazer, Jesus Cristo foi tentado. Agora, você que está buscando a evolução, por que você não pode ser tentado? O que você tem de mais importante? De especial. De especial, né? Nossa. Pra não ser tentada. É. Então, essas infiltrações negativas que vem pra vocês, é pra vocês. É tentação pra saber se realmente vocês acreditam no que vocês acreditam. Se realmente vocês acreditam na força de proteção que vocês têm. Entendi. Então, vocês sabem, posso contar uma história? Quer mais? Por favor. Eu não contei isso. Conta. Contar. Deixa eu acender meu pito. Você entender esse negócio de tentação. Vamos lá. Acender o pito aqui. Vamos. Quando eu vivia aí na Terra, tinha uma negrinha chamada Chamulage. A Chamulage era uma negrinha muito faceira. Eu ajudei ela várias vezes, porque ela tinha um problema. Escorria muito sangue dela, né, nas épocas que tinha que escorrer. Nas épocas lá do mês. Eu sempre dava uma erva para ela e sempre tratava dela. E aí isso foi parando, né? Só que Chamulage era uma neguinha muito, muito bonita. E ela começou a se afeiçoar com outro negro reprodutor muito forte da senzala, só que era um negro que a gente sabia que ele estava ligado intimamente com um grande mago negro das trevas. Porque na aldeia dele, eles trabalhavam assim. E vieram para a escravidão, na revolta, imagina o que esse negro se transformou. Então eu sempre dizia, cada vez que eu dava o chá para ela ali, mensal, eu sempre dizia para ela, chamo lá, joia, ele não é bom pra você. Você tem uma raiz muito forte e você pode se tornar dentro da nossa irmandade uma grande aliada com as suas forças espirituais. Mas aí Chamulage olhava para mim e dizia assim, mas ele tem poder. Ai. Mas poder, a gente sabe que ele tem, minha filha. Mas olha, esse poder não é bem-vindo dentro da nossa irmandade. E ela dizia, ele tem poder. Bom, o que você já deve ter imaginado? Ela se envolveu com ele. E o que ele queria? Ter um filho de Chamulage para perpetuar justamente o que ele tinha na ligação com o grande mago negro. Então, era tudo ali um acordo, né? Nossa. Como vocês dizem, tudo um complô. E a Chamulage achando que aquilo era um grande amor, mas era só o poder sobre um poder menor da luz. Nossa. Pai José balançava a cabeça, porque sabia a barriga dela estava crescendo, sabia isso não vai ser muito bom, porque o que o negro, que agora era o marido de Chamulage, queria? Fazer um grande ritual com esse filho. Nossa. E a gente avisava, né? Porque aí não podia estar, não estava dando mais chá para ela, porque ela não tinha mais sangramento, mas sempre que eu podia estar ali perto dela, eu sempre avisava. Olha, nessa época eu trabalhava na Casa Grande. Sempre avisava, Chamulage, isso não vai dar certo. Olha, volta para a Irmandade, volta para o nosso caminho, que a gente cuida de você, dos filhos. Eu tenho acesso direto aos homens brancos. O seu filho não vai ser vendido. Mas Chamulage olhava para mim e dizia que queria poder. Nossa. Porque às vezes, meu filho, o poder das trevas, ele fascina, né? É. Acaba sendo fascínio. Imagina aquele negro, quando passava ali pelos canaviais, até os feitores parecia que balançava. Nossa. E ele às vezes ia pro tronco, mas nenhum grito de dor ele derramava. Nossa. Nenhum grito de dor, porque ele estava alimentando o quê? O ódio. Saía dali daquele tronco, não saía arrastado não, saía andando. Gotas de sangue pingavam ali das costas dele, do lombo dele, mas ele saía ali, ó. E às vezes sempre vinha Chamulage ali para ajudar ele com alguma erva, ele não. Eu tenho quem me alimenta e quem me cura. Então, ela achava aquilo uma maravilha, né? Ô, nego forte, ô, bonito, né? Até que Chamulage começou a ter as dores de parto. E aí, o nego, mais um outro aliado dele, que era um outro escravo também, que dizia que era feiticeiro, juntou lá o circo, levou lá para um local lá no meio da mata, e teve a criança. O que a gente sabe, meu filho, que isso, aonde eu já dentro da Casa Grande, foi uma das piores noites que aquele lugar viveu. Olha, meu filho, não, sabe quando você olha para as estrelas e não vê no céu o firmamento da luz? Foi um ritual, meu filho, extremamente trevoso. Nossa. A única coisa que a gente escutou quando ecoou ali a madrugada foi um pequeno grito de Chamulá. Você sabe que devem ter feito um ritual muito bravo com a criança. Chamulá veio logo cedo, amanhecendo, com as vestes todas rasgadas, chorando muito. Chamulage perdeu toda a consciência, ficou desequilibrada, como vocês dizem, na mente. Louquinha, louquinha, louquinha. Então, o que ela viu ali, só ela pode estar contando. O negro ficou mais forte. Não deu, acho que não deu nem 3, 4 dias, não lembro agora, faz muito tempo, ele fugiu. Ele conseguiu fugir. Então, o que que ele queria? Fazer um ritual ligado às trevas para ele conseguir a fuga. E os homens brancos tentaram, né, buscar através da caça, embenharam para meio do mato com os animais, com os cachorros para buscar ele, nenhum rastro daquele negro. Nossa. Muitos dos homens brancos falaram que ele tinha morrido, mas não morreu não. Um homem daquele não ia morrer porque ele já estava morto, né? Porque ele se aliou às trevas. E coitada da Xamulá ficou lá perdida. Perdida, perdida, perdida. A gente sabe que alguma coisa muito errada aconteceu. Porque a noite não era como as outras noites. A gente olhava para as estrelas, meu filho. Por isso que eu digo. Às vezes, vocês ficam pulando por poder, né? Uhum. Encontra caminhos religiosos por poder. E aí vocês pensam que vocês estão ajudando o astral do planeta Terra. Pelo contrário, vocês estão construindo moradias trevosas através dos pensamentos de vocês. Nossa. É, meu filho. Vovó, qual que foi o fim do filho da Xamulagem? Olha, meu filho, se dizia, lá nas terras que eu vivia, que tinha algumas aldeias que sacrificavam os primeiros filhos. Por conta de costume e tradição. Mas a gente sabe também que isso alimenta o Senhor das Trevas. É claro que dentro de uma terra nova, nós nunca pensamos que isso acontecia. Até Pai José falava. Mas, com o poder desse negro, já estava nesse caminho findado, que iam fazer o ritual com essa criança. E deve ter sido uma coisa muito triste, muito triste. Porque Xamulá perdeu totalmente a mente, ela ficou abestada. Foi uma pena. E só ela poderia ter contado a verdade. Nossa. Eu vou, no nosso próximo diálogo, eu não sei quando vai ser, vou contar a história de Xamulá. Porque, além do meu filho contar a mentir, eu queria saber de alguns espíritos onde eles estavam. Aí depois eu conto para você, outro dia. Maravilha, avó. Então, olha, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Espero poder encontrá-la novamente aí no mundo astral em breve, viu? Olha, meu filho, eu queria agradecer a todos vocês que estão me escutando. Principalmente, meu filho, a sua predisposição, né, de estar ajudando esse povo que está te escutando. Porque, olha, meu filho, eu quero que esse povo escute isso, né? Você gasta tempo, né? Você gasta também a sua energia para estar presenteando, né, esse povo com esse trabalho. Graças a Deus. Então, eu queria que vocês que escutem, né, esse trabalho desse menino, a melhor forma de gratidão é fazer um pouquinho desse mundo de vocês um mundo melhor. Fazer da casa de vocês, né? Vocês lembram que eu disse que cada família vibra a cor rosa? Trazer um pouco de mudança na família de vocês. Essa é a melhor gratidão que vocês podem dar de presente para esse menino que faz esse trabalho. Porque vocês não vão estar presenteando nós, não. Sabe por quê? Nós já somos da luz, meu filho. A gente não precisa de gratidão. Nós sabemos do nosso caminho. Vocês que precisam descobrir o caminho de vocês. E na descoberta de quem vocês são e para onde vocês são, vocês vão se aproximando mais de Deus. Porque Deus não se encontra apenas numa existência. Então tem que procurar. Mas procurar respeitando a família do Senhor. Tá bom, meus filhos? Eu agradeço muito que o nosso grande Pai Celestial possa abençoar cada lar e que cada cômodo seja edificado e firmado pela luz. Salve, meu filho. Salve, vovó Maria Conga. Graças a Deus. Até breve, vovó Maria Conga. Salve. Salve. Oi, Jefferson. Márcia Moraes? Sim. Graças a Deus. Está tudo bem? Tudo. Foi maravilhoso, como sempre, viu? Ah, eu já lá trouxe umas informações. Ah, como sempre. Eu trouxe umas informações novas. Nossa, ela veio preparada hoje, hein? Meu Deus do céu. E o que eu achei interessante é que o Pai João da Cachoeira cantou a pedra. Sério? Ele falou, eu não vou falar disso com você, mas a Maria Conga vai falar desse lugar onde você se encontra com a gente. Que legal. Que maravilha, mas é uma coisa assim, de Deus mesmo, não tem outra explicação. Mas tá bom, Márcia, olha, que Deus abençoe, vou deixar você continuar com suas funções. E fico feliz, então, que a gente tenha recebido uma palavra do Iariri, não foi isso? Ótimo, setembro, tá? Aí eu aviso. Então, só pro povo que tá ouvindo, o Iariri entrou em contato. Setembro ele tá nas paradas do diálogo. Ele vai estar nas paradas do diálogo com os espíritos? É. Graças a Deus, então, que maravilha. Tá bom, então, ficamos muito felizes e honrados, viu? Tá. Beijo, menino. Fica com Deus. Você também. Proteções. Tchau. Graças a Deus. Tchau. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro. Me atendeu.